Você já olhou assim para um céu estrelado? Aquela noite linda, maravilhosa. E você já contemplou as estrelas? Elas parecem tão pequeninas. Você já reparou que umas têm um brilho assim meio avermelhado? Outras têm um brilho um pouco azul. E outras têm um brilho meio verde. Você já reparou? Outras têm um brilho assim amarelado. Mas você, se você prestar atenção, você vai ver que tem uma estrela que parece que tem uma cor meio esverdeada. Estrelas de todas as cores, até brancas. Interessante, não é? E elas parecem tão minúsculas. Pois escute essa história. Há milhares e milhares de anos atrás, as estrelas foram conversar com Deus e pediram: Senhor, podemos descer até a Terra? Deus falou: lógico, podem ir. E naquela noite, houve uma linda chuva de estrelas. Só que Deus falou: para que vocês não provoquem danos na Terra, eu vou fazer com que vocês desçam ali do tamanho que vocês são vistas pelos homens, como se fossem pequenos vagalumes. E as estrelinhas desceram e encheram a Terra. Muitas estrelas ficaram nos campos como se fossem vagalumes. Outras ficaram nas árvores, pareciam até enfeites de Natal. E muitas outras andaram pelas cidades e pelas casas. Mas depois de um certo tempo, todas aquelas estrelas brancas, prateadas, douradas, vermelhas, amareladas, azuis, voltaram para o céu. E Deus disse: o que houve? Ah, Senhor, a Terra é bonita, mas os homens estragam tudo. Há tanta violência, tanta injustiça social, tanta miséria. Nós vimos tanta gente abandonada, tanta gente sofrendo, tantas pessoas brigando, se maltratando por nada. Sabe, nosso brilho foi até diminuindo de ver tanta coisa que os homens fazem de errado. Então nós resolvemos voltar antes que o nosso brilho se apagasse de tanta tristeza. Senhor, nós queremos ficar no céu. Aí Deus falou: deixa eu conferir se todas voltaram. E Deus rapidamente fez uma contagem, porque Deus conta tudo muito rápido. E Deus falou: está faltando uma estrela. E as outras estrelinhas disseram: é a estrela verde. Ela não veio, ela ficou, Senhor. E Deus disse: eu já sabia que ela ia ficar. E as estrelinhas disseram: por quê? E Deus disse: porque a estrela verde é a estrela da esperança. Deem uma olhada para a Terra. E as estrelas contemplaram e viram que aquela estrelinha verde resolveu brilhar no coração de cada ser humano que estava na Terra. E ela foi se reproduzindo em cada coração. E num momento, rapidamente, toda a Terra estava cheia de esperança. A estrela verde brilhava dentro do coração de cada pessoa, e a estrelinha verde já não estava só, porque no coração de cada homem, de cada mulher, de cada jovem, de cada criança, ela estava brilhando poderosamente. E Deus disse: o ser humano precisa ter esperança, porque a esperança é própria daqueles que erram e querem acertar. A esperança daqueles que fracassam, que caem e desejam se levantar. A esperança é para aqueles que são imperfeitos, mas têm o desejo ardente de aperfeiçoar a sua vida, o seu caráter. E a esperança é para os homens que têm fé, porque sem fé não há esperança. E quando a pessoa tem esperança, ela tem fé. E quando ela tem fé, ela tem esperança. Então é bom que a estrelinha verde, a estrelinha da esperança, esteja resplandecendo no coração de cada homem, no coração de cada mulher, de cada pessoa na face da terra. Meu amigo, minha amiga, a estrela da esperança está brilhando agora para você. Se ela esteve apagada, tudo o que você precisa fazer para acendê-la é a fé. Tenha fé em Deus. Acredite, Deus te ama. Deus colocou no teu coração a capacidade de crer, de acreditar, de ter fé. E acredite que tudo vai melhorar. Jesus disse, tenha fé em Deus. Faça a tua estrela brilhar agora. Acenda esta estrelinha verde da fé. Com muita alegria, faça a tua estrelinha brilhar e ilumine as pessoas que estão à tua volta e jamais permita que esta luz se apague. Veja só o que Jesus disse. Mateus 6,22. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas serão. Então, meu amado, não deixe esta estrela da esperança apagar. Não deixe esta chama apagar. Tenha fé. Creia em Deus. Você nunca ouviu dizer a esperança é a última que morre? Pois então, antes que você morra, não deixe a esperança apagar. Abra o teu coração. Deixa a luz de Cristo resplandecer na tua vida. Faça essa luz brilhar. Faça Jesus resplandecer dentro de você. E os teus olhos vão refletir o brilho de Jesus Cristo. E quem olhar para você vai ver o brilho, a face do Senhor resplandecendo no teu rosto. E as pessoas vão notar que há uma luz especial dentro do teu coração. Os teus olhos vão mostrar isso. Quem olhar para você vai ver o próprio Senhor Jesus, a luz deste mundo. Sabe, todos os anjos preferiram viver no céu, mas Jesus é o único que veio a este mundo e se fez como homem e habitar para sempre dentro do teu coração. A estrelinha verde, você já entendeu, é Jesus Cristo. Só que agora ele não é uma estrelinha, ele é a estrela da manhã. Então abra o teu coração. Se ele estiver em trevas, Jesus vai entrar e se fará luz dentro de você. Tenha fé, tenha esperança. Com Jesus Cristo dentro da tua vida, tudo vai melhorar. Abra o teu coração agora e receba Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador para sempre. Amém.